Fui humilhado e fui açoitado. Nem minha vida em teu lugar. Mas por que então está a chorar, filho meu? Essa guerra não é tua, estou contigo. Avante, avance, clame, pois que eu sou contigo. Não tema o perigo, não. O perigo. Não.